posso sentir teu grande amor, o cuidado especial por todo viver. Te pergunto, Senhor, por que tanta dor nesse mundo sem paz e sem amor? Posso